6312, decola zona 3, controle 119, decimal 8. 198 para 6312, bom dia. Bom dia. Bravo, Kilo Índia, decola de autorizada, pista 17, na zona 3, 0 graus, 10 metros. Estamos do LOL e mantém nas horas. Firmo, Juliette, estamos do LOL, ali e mantém nas horas. Papa Tango, Bravo, Kilo Índia, decolou a 14, transfere controle 119, decimal 8. 198, obrigado, até a volta. Até. Tango, justamente para informação, estou aguardando a liberação do eixo. O tráfego de Colombo é o nosso eixo, que eu estou no cruzamento do campo. Tango Juliette, Tango Zulu, vento na 30 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. 4299, mantém ponto espera na zero. Uno, uno, nove, décima oito. Tango Juliette, Tango Zulu, decolou 19, controle 119, décima 8. 198, bom dia, Juliette, Tango Zulu. Azul 4299, ali mantém na zero. Nem mantém na zero, azul 4299. Sente, papá Juliette, papá. Reporta para ingresso na 7, o ajuste 1019 agora. Salvador, bom dia, o pastor 32 está precisando de sinal de urgência. Azul 4299, o vento no 40 graus, com 12 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Livre decolagem, azul 4299. Pastor 32, bom dia. Continua em aproximação, aguarda a pista livre. Confirma por gentileza se prossegue para o pátio de autoridade. Afirmativo, pátio 6, pátio de autoridade. Ok, gente, continua aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre na aproximação, pastor 32. Pistão 32, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 5, 0 graus, 09 nós. Livre pouso na pistão no zero, pistão 32. 4299. Decolou 23, controle 199, decimal 8. 198, azul 4299. Ali mantém. Capaz de leite papá. Papá Juliette, papá, o vento no 40 graus com 10 nós, decolagem autorizada, pistão na 7. Estou 3-2 no solo aos 2-5, autorizado backtrack, agilizando a liberação da pista. Dois Salvador Gol no 630, na final da pista 1-0. No 630 continua a aproximação, aguardando o instrução de propósito. Aguardando. Por gentileza, reporta visual com campo no 630. Guardará. Papá, Juliette, papá, decolou 26, preencher controle 199, décima 8. 199, décima 8, papá, Juliette, papá. Gente, ao estacionar a frequência livre, posto 3-2. Salvador, 3304, da Fronteira da 1-0. Mantenha a porta de espera, 3304. Vem, 3304. Pai, Juliette, papá, transfere controle 119, décima 8. Torre Salvador, o 35217, final ILS. Tripe 5217, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Aguardando as instruções, prossegue em aproximação, 5217. É 3-0, pouso autorizado, pista 10, ventona 5-0 graus com 13 nós. O nome é 30 no Salas 30, libera direito, chama o Salas 121, décima 1, por gentileza, reporta a pista livre. Trip 5217, reporta na DA. Chamarei na DA 5217. Going to Alvaro, America 239, ILS 210. 7-3-0-1-2-1-1. Trip 5217, livre pouso, pista na 0, vento 160 graus, 0-6-19. Livre pouso, 060, uma dúzia, 5217. American 239, continue approach, expect to evacuate to the runway, number 2 for land. Number 2, Roger, please. O trip 5217 avistou com 600. Thank you. Salvador, esse é o Papa Romeo Mike Serra Golf, estabilizado em LS. Mike Serra Golf, continue ao número 2 pro pouso. Número 2, Mike Serra Golf. Trip 5217, seu solo 32, libera a direita, solo 1211, reporta a pista livre, por gentileza. Chamar em 1211, reportando pista livre. Trip 5217 liberou. Trip 239, check the landing gear to which lands, runway 10, wind is long, 60 degrees, 0, 5 knots. I will clear climb 10, American, 239. Passou externo, mas encerra gol. Gente, continua guardando a pista livre. American 229 on the ground jet 34, locate the runway way right to contact ground frequency 121.1. Report to vacate the runway. We are off the active runway right now and 121.1 for the ground, America. Romeo Mike Serra Golf, pouso autorizado, pistão a zero, Ventona 50 graus, 079. Autorizado, pouso Mike Serra Golf. Confirma um pátio após o pouso, Ares, tá? Vai ser só taxiar para Batam. Ok, thank you. Torre, Salvador, Papá Romeo Bravo, aqui no Índia. Bravo que o Índia continue o número 2 de pouso. Visual, Mike Serra Golf. Sente livre pouso, pista 10, Ventana 5, 0 graus, 079. Correu Trip 544, bom dia. Bom dia, Trip 54 no 4, continue a aproximação e forma no externo com cheque de trem, um ajuste 1019. 54 no 4. Ok, sente, mantenha-se. Mike Sago, seu solo 37, direita 1211. Tango Bravo, Kilo India, o vento em Salvador na 70 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista 10. Sim, Bravo, Kilo India. Visual com tráfego final a zero? Ainda não, 3304. Afirmativo, visual 3304. Faz o mesmo ali, mantém preparado para decolagem assim que autorizar pela torre. Pode passar de ali, mantém 3304. Visual com a pista pousada, Bravo Kilo India. Bravo Kilo India, solo 39, libere a direita, chama o solo 121, decimal 1. Está baixado, travado, 34 no 4. Então, 3304, agilizando manobras ao alinhar, tem livre decolagem, vento 180 graus, 079. Tá, ciente, vai aliar de 1-0-0-3-304. 3663, não tem ponto de espera no zero. Tem ponto de espera no zero, 3663. Trips 514, passou o externo, baixado, travado. Gente, continue e aguarde autorização para pouso. 514. Prossiga, Bravo Kilo Índia. Ativo na 211, tente novamente, por gentileza. Trips 54, não, 4 visual, com campo, confirma. Negativo. Cheque o trem, o vento 200 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista 10. 514 autorizado na 10. A 3304, decolou os 41, transfere controle 199, decimal 8. Controle 19, 3304. A 3663, ele mantém na 0. Ele mantém 1-0, tá 3663. T5494, solo aos 42, que transfere solo 1201. 414. A 3663, decolagem autorizada. Vento 180 graus, 099. Tive decolagem, então 3663. Foi muito boa, azul 9979. Então... Ok, bom dia, azul 9979. Após a rolagem da rebote autorizada, olhar e manter na 0. É, a gente faz passagem da aeronave, decolagem autorizada e manter na 0. Realizado ingresso para a pista 17, táxi até o hangar da Bata. Reporta a pista livre, por gentileza. Juliette, Bravo Delta, reporta na Papá. A 3663, decolou os 44, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. A gente mantém. Bravo Delta, táxi via pista, ok? Táxi via pista, é, reporta para ingressar, é, táxi ele. Bravo Kilo Índia, autorizado ingresso via pista 17, táxi até o hangar da Bata, reporta a pista livre. Gilek, Bravo, dado autorizado ingresso na Lima, e na Lima mantém a posição, chame só Lima 211 para prosseguir até a parte 3. Do 9979. Decolagem autorizada, vento 190 graus, 0629. Livre de decolagem, 9979. Salvador, bom dia, gol 1648. Bom dia, 1648, continua a aproximação, informe baixada travado, ajuste 1019. 1019, informará, 1648. Azul 9979, decolou 47, controle 199.8. Bom controle agora 198, azul 9979, obrigado, bom dia. Bom dia. Ah, Bravo Kilo Índia. Frequência livre estacionada. Bom dia. Bom, no 648, baixado e travado. Passando o Simbra agora. Sente, pouso autorizado, pista 10. Vento 190 graus, 0629. Por gentileza, informa visual com campo. Informa visual, no 648, livre pouso. Papá, Alfa Tango Tango. Prossiga, Alfa Tango Tango. Estabilizado no localizador. Continua a aproximação número 2 para o pouso. O ajuste 1019. 1019, Alfa Tango Tango. Tango Tango inicialmente parte 3 ou passar aqui parte 5? Parte 3 inicialmente, Alfa Tango Tango. Quem sente? Avistando, gol 1648. Sente, livre pouso, 110, 170 com meia dúzia. Sente, livre pouso, 1648. Tango Tango, somente para informação, tráfego do PSA já avistou a 500 metros. Paciente, Alfa Tango Tango. 648 no solo 50, libera direito, chama sua linha 211, por gentileza, porta a pista livre. 211, livrou a pista agora, 1648. Sim, sim, transfere no 211. 211. Alfa Tango Tango, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 079. Livre pouso, Alfa Tango Tango. Avistando Alfa Tango Tango, livre pouso. Sente, baixei, travou? Travado Alfa Tango Tango. Tô recente. Oi, Salvador, boa, TAM 3859, tá na próxima fronteira, pronto para decolagem. Boa, TAM 3859, alinha e mantém 10. E mantém 10, 3859. Tango, Tango, salva o 52, direita no 211. O vento 190 graus, 0619, decolagem autorizada pista 10. Mente de decolagem da 3859. Decolou 54, transfere controle 199, decimal 8. 198, 3289. Salvador, gol 621. 621, continue aproximação, aguarde sessão de pouso no 621. Reporte visual com a pista e baixar de travado. Ok, portarei. espera pronto. Bom dia, Xará 6-1, torre. Meu tempo de espera 6-3-1-1. É você. Visual? O 621 está avistando agora 400 pés. Ciente, frisado pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 5 nós, pista molhada. Ciente. Mantém pista no zero. Mantém no zero, mantém no zero. Colo 621, no solo 58, libere próxima à direita. Solo 121 decimal 9, poste pista livre no 621. Ok, vamos reportar pista livre no 621. No solo. 21, a pista livre agora, né? Sente. Galera, falou 0, retornando. Tudo ciente, aguarde pra decolagem. Valeu. Sai 6-3-9, decolagem autorizada, vento 1 a 50 graus, 05 nós. E decolagem 0 a 0, 6-1. Decolou 0-1 no controle Oi, bom dia, 6250, uma milha por externo. 6250, Kinegano 019, continue a aproximação, reporte visual com a pista, baixada e travada. Cortaremos visual, 62, cuidado. Estou 510, 62, cuidado. P250, autorizado pouso, pista 10, vento 200, 3 nós, pista molhada. É, tive pouso, 10. Eu vou zerar na curta linha e mantém cabeceira no 0, Juliette Bravo Delta. CNE 6250, no solo 06, libere próxima à direita, chame solo em 121, decimal 1, você pode nível no pista agilizando manobras. Estamos agilizando aqui, 2-1, foram. Bravo Delta, vento 210 graus, 4 nós, autorizado a decolagem, pista 10. Torres de Salvador, 3896 da Sã, Simbra, embaixo travado. 3896, Kinengal 9019, pode visual com a pista. Vai passar. Bravo Delta, decolagem 08, controle 1198, boa viagem. 1798, grato, boa viagem, Juliette Bravo Delta. Afirmativo, Sanita. Seu visual, quem sabe? Prezado pouso, pista 10, vento 17049, nós, pista molhada. Leve pouso 289. Solo 1-1, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, 3-8-9.